conectada com o mundo, ligada em você. A partir de 5 de maio, Dia Nacional das Comunicações, o FM 77.5. A capital vai acabar o AM? Não! Vamos continuar no AM 1040, também no FM 77.5. 77.5 FM, capital, conectada com o mundo, ligada em você. Capital. Sua tarde em alto astral com Paulinho Boa Pessoa. Pode me chamar de amigo. Cheguei na capital, é sucesso, alegria, o amor tá no ar. A mão tá estendida, o coração tá escancarado. Oi. Quem é que tá na capital? Quem é? Alô. Vem, minha senhora. Vem, dona de casa. Alô, chefe de família. Alô, moça. Alô, alô, alô, moça. Alô, rapaz. Alô, garotada, garotada boa do meu Brasil. Esquindou, esquindou, esquindou, esquindou numa boa. 1h02 e na capital é hora do nosso encontro. Capital da Hora. Olha a hora, olha a hora. Ele está chegando para comandar um show de comunicação. Notícias, prestação de serviço, entrevistas e tudo o que acontece no Brasil e no mundo em tempo real. Capital da Hora, com Luciano Pacioli. Alô, alô, alô, São Paulo! Tudo bem, gente? Grande, grande, grande, grande tarde de segunda-feira. A partir de agora, nós vamos juntos até às 6 da tarde. Esporte é aqui. Capital da Bola. Oferecimento. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Alô, alô, alô, alô, São Paulo! Alô, alô, meus amigos do Brasil Grande! Grande, gigante abraço, hein? Grande noite de segunda-feira, começando a semana de um jeito é positivo, de esperança, de fé, de raça, de garra, de determinação. Bem-vindos e bem-vindas, está no ar o programa de esportes da capital, conectada com o mundo, ligada em você, a sua rádio multiplataforma. E vem aí, hein? A partir de 5 de maio, Dia Nacional das Comunicações, o FM 77.5. A capital vai acabar o AM? Não! Vamos continuar no AM 1040, vamos continuar no YouTube, no Facebook, no aplicativo Capital com Você e também no FM 77.5. Mais uma maneira de você nos ouvir. Muito obrigado. Na Rádio Capital, Brasil Caminhoneiro, com Fernando Riquetti. Informação, música, prestação de serviço. Brasil Caminhoneiro. Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro. Riquete, tô por cá com toda a minha comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro, alvorada de mais uma semana, outono brasileiro, termômetro na casa dos 19 graus, aqui pelos lados da Avenida Paulista. Tá esquentando, Tiquinho, mas essa semana já vai cair a temperatura. Como aqui. João Ferreira, meu amigo, tá tudo bem, bom dia! Padre, tá tudo bem com a graça de Deus e de Nossa Senhora. A sua bênção, Padre Marcelo. Mário, até amanhã, irmão. Vai com Deus. Amanhã, às 8 da manhã, no colo de Jesus e de Maria, o filho do seu Antônio e da mamãe Vilma, Padre Marcelo Rossi. A partir de agora, Angela Lala, ADD, o Rei, o Ale, o Vini, você. Tamo junto na capital. Tamo junto, o programa da família capital. Você ouve Padre Marcelo Rossi, no colo de Jesus e de Maria. No colo de Jesus e de Maria, com o Padre Marcelo Rossi. Que programa lindo, poderoso, e com a relíquia de São Padre Pio. Frei Josué, que programa novo. E foi aquilo de bênçãos. E se esse fogo vier, já sei o que vou declarar. Se esse fogo vier, Dunga, Dunga, já sei o que vai libertar. A cada programa, se esse fogo vier, unção, água, óleo, vento e poder. Expresso Capital. Informação, prestação de serviço, entrevista, cotidiano, games. Expresso Capital com Thiago Matheus, Roberta Tipo e Vini Delacarte. De 32, 2h32, boa tarde pra vocês. Estamos chegando ao vivo em mais uma terça-feira. Terça-feira com sol, entre nuvens, tarde de outono na capital, com o Expresso Segunda Edição. Comigo, Thiago Matheus. Comigo, Roberta Tiepo. Boa tarde para você que está nos ouvindo, está em casa, está no trabalho, está no carro. Onde você está? Conta pra gente. Em qualquer lugar você pode sintonizar aqui o Expresso Capital Segunda Edição, às 2h32. Debate Capital com Paulo Lopes. Oferecimento Grupo Souza Lima, Segurança e Serviços. Pronto para o futuro, pronto agora. É show! Aqui tem alegria. Paulo Lopes, o amigo da família. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia de verdade, bom dia com sinceridade. Aqui estamos nós começando o debate que vai ao ar todo dia de 11 ao meio-dia, na nossa querida Rádio Capital e nas redes sociais. Acompanha aí no YouTube. Alô, gente amiga, pode acompanhar direto aqui do YouTube, sabia disso? O YouTube é a transmissão ao vivo. Você vai ver o Ariel Mochi, vai ver a Faioque, vai ver o Dr. Pedro Matiasi, ele é médico, infectologista aqui do HCO. Nosso companheiro já esteve aqui, doutor Pedro, e vai conversar conosco também. Também você participa pelo Facebook Capital. Chegou a hora do encontro especial. Amigos, convidados e ela. Está no ar uma revista completa. A partir desse momento, não tem assunto que não possa ser abordado. Conexão Capital com Silvia Pinhas. Silvia Vinhas, está no ar o Conexão Capital. Estaremos conectados até as 8 da noite pela M1040 e pelas redes sociais. A plataforma Capital com você transmite ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Estaremos aqui juntos compartilhando muita informação, boas conversas e sempre um conteúdo de primeira. Essa semana é uma semana muito especial para mim. Estou comemorando um ano